Máquina estereológica. São mais de 100 olhos passando por você. Perdido numa teia de vaidade e informação. Onde as notícias correm tão velozes quanto a luz? Onde as alegorias se confundem com o real? Fome, status, instantâneo, nua, nua, nunca foi, não faço nem tão artificial. Oh, estereológica está na vida. Estereológica machine. Estereológica não, que está em vídeo de graxa em matéria. Estereológica, vai se deixar de combater. Estereológica, unidades boas primeiras. Ruas e avenidas, posso ouvir ou ver, e adoro ser luz em teus desejos, adoro os medos dessa avenida, a melodia. Os grãos do que ainda há de ser, será partida esquecida na parcela que se abriga agora. Os braços morreu, não há mais erros nesses desejos, não há mais medo. Essa avenida, a melodia são graves suficientes pra se sentir na pele nua e frágil, suave como a brisa da manhã. Quem insiste em ser, quem não precisa ter um dia a mais, sempre é possível. Ter um dia a mais entre seus erros, entre seus medos, entre os desejos, nessa avenida que cicatriza. Yeah. Gritando em si. segui pra ir encantada sucumbir. Não haverá onde se isolar mais. Pensamento e as escolhas corretivas. Nossa programação se encerrará em alguns instantes. Se você tem dúvidas, reclamações, sugestões ou elogios, acesse www.stereologica.com. Repetindo, www.stereologica.com. Mais uma vez, www.stereologica.com. A máquina estereológica agradece a atenção e deseja a todos uma boa noite. Mais. Boa noite, muito obrigado. Obrigada. Agora com vocês, Camarones. Muito bom, né?